Olá, olá, ouvintes! Muito boa noite para todos! Começa agora mais uma edição de... Edição quinta para 29 de outubro de 2012. Depois de alguma paragem forçada, cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico. O seu programa edição vai hoje trazer-lhe música diversa, sempre dos nossos intérpretes, músicas que nos têm chegado cá no verão, ou que nos chegaram no verão e que nós hoje vamos aqui trazer. Não só, mas sobretudo. Pois é, ouvintes, hoje nós vamos ter aqui uma pequena exceção, que não vamos ter, portanto, não vamos ter o álbum da semana. Vamos trazer, sim, músicas diversas, mas esta semana não temos álbum da semana. Enfim, é uma rubrica que haverá de ser retomada na edição de 5 de novembro. Nós, porque hoje vamos trazer aqui apenas músicas e 4 de cada vez. Vamos começar com temas. O primeiro de Jorge Guerreiro, chama-se o tema Nossa Noite. Olha para ouvir também a música de Nuno da Silva, o tema chama-se Vamos na Tua Canoa. Logo depois vamos ficar com um tema que eu particularmente tenho um especial gosto. É de Jorge Ganhão e chama-se Canção de Madrugar. São 3 temas fantásticos estes que vamos ouvir. Vamos juntar a estes a música Running Out of Time dos Fingertips. São as próximas 4 que vamos ouvir, as primeiras 4 desta edição do nosso Edição. Sabe já agora o que é o Edição? O Edição é um espaço dedicado a artistas que nós apoiamos. São nomes que ou já passaram pela Antena Web, ou então que tenham um contacto próximo connosco. Já passaram, neste caso, no tempo da antena. Ou tenham um contacto próximo connosco. A ideia mesmo é estabelecer pontes com os nossos artistas e falar um bocadinho com eles e já agora também divulgar num espaço privilegiado as suas músicas. Vamos ouvir então estas 4 primeiras. Jorge Guerreiro com Nossa Noite é o primeiro que abre a edição de hoje do Edição. A nossa noite vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Sai da minha porta, larga a minha janela. Sai do telefone, relaxa, a vida é bela. Ninguém nos para, vai tudo correr bem. A noite é nossa e de mais ninguém. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Anda cá meu anjo, o coração está em fogo. Estou à tua espera, quero entrar no jogo. Vale a pena negar o desejo. Deixas-me louco sempre que te vejo. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Doido por voltar, anda perdido, só tu sabes parar. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de sonho e paixão. Esta noite vai ser a nossa noite, vai ser de fogo e tentação. Esta noite vai ser a nossa.

Regresso depois de Running Out of Time, a música então dos Fingertips. Vamos agora, estimados ouvintes, chegar com mais música. Como já disse, não vamos ter o álbum da semana, mas vamos ter mais nomes que nós por cá apoiamos. Como, por exemplo, o caso de Cássio, um cantor que nos traz uma sua versão do tema Estou Além, de António Variações. Nós vamos também ficar com Maria Teresa e o tema Não Há Palavras, uma música bem bonita, editada há pouco tempo pela Editora Espacial e que nós também temos vindo a acompanhar. É um projeto interessante que nós queremos continuar a divulgar. Vamos também ficar com Célia Souza, cantora amarantina, recordando aqui o tema À Beira do Mar, é uma música bonita também que vamos aqui ouvir. Vamos acabar com um outro tema de Sérgio Rossi. A música que lhe apresento chama-se Nem Mais Nem Menos Que És Perigosa. São músicas diferentes, mas que vale a pena ouvir nesta edição do nosso Edição aqui na Antena Web. A não chegar tarde, não sei do que é confuso. Será nesta solidão, mas porque é que eu recuso quem quer dar minha mão? Vou continuar a procurar quem eu me quero dar, porque até aqui eu sou. Quero quem eu nunca vi, porque eu só quero. Só quero quem eu nunca vi, porque eu só quero quem não conheci, porque eu só quero quem eu nunca vi. Que eu invente vale nada.

Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masso. Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és és perigosa. És perigosa, mulher. Ai, tu és és perigosa. És perigosa, mulher. Pois tu és perigosa. És perigosa, mulher. Pois tu és perigosa. Qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Nego e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas talvez. Pois tu és kitty bites more than she burns. If you like them crazy, then you're the one for her. Turn your life around and leave your mind in a blur. Let them know, Sergio. Estamos de regresso agora para as despedidas deste edição. Vamos ficar com as últimas 4 melodias de hoje. São todos estes temas de nomes que já passaram por cá pelo nosso tempo de antena e também artistas que nos vão fazendo chegar os seus temas. Como por exemplo, o próximo que vamos ouvir é da Marisa Mota, um nome que chegou até nós já há bastante tempo e que passou pelo nosso tempo de antena, salvo a memória me atraiçoa, esperemos que não, a 15 de abril do ano de 2011. Ela já passou há mais de um ano pelo nosso programa. Foi um dos temas, foi uma das artistas que nós desde sempre fomos passando aqui na Renata Antena Web. E agora então ficamos com Eu Avisei. Por ouvir também a voz fantástica de Daniel Mantra, o tema chama-se Diamante Infiel. Ainda por ouvir também um tema de Elvio Santiago, ou melhor, uma versão de Elvio Santiago do tema Meus Pais. Vamos acabar com Alexandre Faria e o tema Alegria e Tristeza no Coração. São as últimas 4 da edição de hoje do nosso programa Edição. Na próxima semana vamos voltar e novamente então com o formato habitual, também com o destaque da semana, o álbum da semana. Fico por aí, estimado ouvinte, não perca daqui a um bocadinho mais uma edição de Moda Sertaneja na sua Antena Web. Até para a semana. Eu avisei para não esconderes nada. Até pensei que a noite passada fosse a prova que tinhas percebido que a mentira não tem sentido. Sei quem és e o que ainda podes ser. Dou-te um tempo para perceber o que existe entre nós. É a força de uma só voz. Sei o que esperar, talvez até achar que se deixar de estar por aqui vais cair em ti. Outra vez passou-me ao lado. Sempre pensei que fosse um boato. Acreditei no amor fingido, mal disfarçado, mal entendido. Sei quem és e o que ainda podes ser. Senta-me, repara em cada sinal. Vai tudo renascer depois do final. Em roupas despidas de seda bordô, é assim que mudou. E se a luz se apaga, acendem-se as chamas de mágoa em prantos de dor. Sentir como dói, saber como foi, não era para ser assim. Quase a metade ao fim. Princesa, beleza, mentira fatal. Princesa cruel, teus lábios de ser. Sabor a fel, princesa tão fria, quem és afinal? Diamante, amante fiel, que mata em sua boca com beijos de mel. Mata-me, ressuscita-me. Faz-me renascer do pó, que